No início da noite de sábado, um grande aparato policial foi mobilizado para a região do bairro 1º de Maio. A informação é de que indivíduos que teriam invadido a casa de um policial militar, roubado a arma da corporação, munições, carregadores, algemas e outros utensílios pertencentes à corporação estariam escondidos. Na Alameda Antônio Soares, no bairro 1º de Maio, os policiais localizaram em uma residência de um dos suspeitos uma pistola calibre 9mm. A arma Brahmin, de fabricação argentina, estava municiada. Também os policiais localizaram uma munição de espingarda calibre 12 e uma pequena quantidade de maconha. Diante dos fatos, o que foi apreendido foi encaminhado para a 6ª SDP. Hoje de manhã aí entraram na residência de um policial, levaram a arma da corporação e a Polícia Militar de Foz do Iguaçu está com todos os focos concentrados aí na busca dessa arma. E hoje, agora à noite, durante as buscas, foi localizado. Os suspeitos evadiram e abandonaram essa pistola 9mm. Com dois carregadores, mais uma munição calibre 12 e uma certa quantidade de maconha e pequenas buchas aí. E vamos continuar realizando buscas aí. A polícia já tem pistas, inclusive, de quem seriam os autores desse roubo. Positivo, temos bastante informação aí, vamos checar, vamos correr atrás e não vamos deixar a pesada sossegada aí da área. Enquanto não aparecer essa arma aí, todos os esforços da Polícia Militar estão concentrados para a localização aí, se possível, vamos trabalhar 24 horas em cima disso. Se alguém souber onde está essa arma, a algema, os carregadores do policial, qual é o procedimento correto? Temos bastante informação, porém contamos com a ajuda da população aí, através do 181, do 90, para fornecer mais informações e vamos averiguar. Todas as informações serão bem-vindas aí. E vale destacar também que essa apreensão que foi realizada agora foi contado com o apoio dos policiais da Polícia Ambiental, que da outra vez também entraram na residência dos policiais, de um policial da Polícia Ambiental. Polícia trabalhou 24 horas e foi localizada a pistola. E dessa vez não vai ser diferente. Polícia vai trabalhar o tempo que for necessário até que essa arma seja encontrada. Qual o recado para os indivíduos que estão em posse desse material? O recado que a polícia está dando é o seguinte. Eles estão se folgando e a polícia não vai deixar barato. Vamos correr atrás e vamos. Todos os nossos esforços vão ser em cima disso. Enquanto essa arma não aparecer, já demos um prazo aí até hoje para essa arma aparecer, vamos trabalhar em cima disso aí. Abandonar esse material e repassar a informação por telefone também é um caminho, né? Eles têm esse caminho. Eles têm a chance ainda deles abandonar o material aí da corporação e os objetos que foram retirados da residência do policial aí. Se eles abandonar, vai estar de bom tamanho aí para a equipe, se eles abandonar e informar via 181 aonde que está esses objetos. O acusado não foi localizado na residência, mas foi identificado pelos policiais durante o serviço de patrulhamento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.